da virada. No ano passado, somente a Mega da Virada arrecadou mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Se a medida prevista no projeto já estivesse em vigor, somente com esse jogo, as instituições para idosos teriam recebido mais de 24 milhões de reais. O relator do texto na Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos, deputado Geraldo Rezende, do PSDB do Mato Grosso do Sul, ressalta que essas instituições enfrentam grandes dificuldades financeiras. A Comissão dos Idosos aprovou o projeto. As instituições, elas hoje têm muita dificuldade de sobrevivência. Muitas delas fazem promoções das mais simples para poder minimamente contemplar os idosos, muitos deles lá há muitos anos, muitos deles inclusive abandonados pelas suas famílias, muitos deles com problemas de saúde gritantes, poder ter condições de terem pelo menos a perspectiva dessas instituições viverem dias melhores. Pela proposta, os recursos das loterias deverão ser aplicados integralmente em prevenção e controle de infecção dos idosos, compra de produtos e de equipamentos para segurança e higiene dos residentes e funcionários, assim como para aquisição de medicamentos. As verbas também poderão ser utilizadas na adequação dos espaços para isolamento dos moradores em caso de doenças graves. O texto aprovado prevê ainda que os recursos das loterias deverão ser repassados às entidades, mesmo que elas tenham dívidas tributárias com a União. As instituições de longa permanência que não tenham certificação de entidades beneficentes de assistência social também poderão ser contempladas com os recursos das loterias. Além de passar pela Comissão de Finanças e Tributação, o projeto ainda será analisado também pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Agricultura. João Daniel, do PT de Sergipe, participou de reunião do partido com representantes de organizações de produtores da agricultura familiar e com técnicos de órgãos governamentais ligados à produção e ao abastecimento de alimentos. João Daniel comemora a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, da Conab, do Programa de Aquisição de Alimentos e do Plano Safra. O parlamentar também solicita às autoridades competentes que se reúnam com bancos para criar linhas de crédito voltadas à produção de alimentos que chegam aos brasileiros, tirando o foco da monocultura e das exportações. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Fique na vanguarda. Aqui você se informa e se diverte. Vanguarda. Construindo a história do Vale. Nossa equipe trabalha para levar até você o melhor do rádio. Comunicadores, repórteres, apresentadores, colaboradores, comentaristas, produtores, jornalistas, sonoplastas. Uma equipe de ponta fazendo o melhor rádio para você. Vanguarda. Música. Vanguarda. Informação. Vanguarda. Entretenimento. Vanguarda. Interatividade. Vanguarda. E prestação de serviço. Vanguarda. Rádio Vanguarda. Vanguarda. Construindo a história do Vale. ZYL 327, Rádio Vanguarda AM, 1170 kHz, Ipatinga, a Rádio do Vale do Aço. Vanguarda Hits, o sucesso do jeito que você gosta. Vanguarda Hits. O sucesso de ontem, hoje e sempre. Vanguarda Hits. 8 e 2. Aqui é o seu lugar. Pra quem curte boa música. Vanguarda Hits. Eu te amo, tá se afogando em água de bar. Tá lá numa mesa de lata, decorando o fala pra se desculpar. Quer desfalar os palavrões, vai embora. Que se foda, nossas histórias nunca mais a gente volta. Mas nessas voltas e que o mundo dá suas voltas, quem sorria ou esforça pra tá bem na foto. E o que amor não dá em conta. E agora eu tô bebendo é porque a minha boca quer e não porque meu olho chora. A saudade que eu tinha da gente já bateu as portas e tá na sua cola, te pondo na fossa, ainda vai piorar. Vai ter outros fortes, amores em off. Te desejo sorte, cê vai precisar. Cê vai precisar. Que se foda, nossas histórias nunca mais a gente volta. Mas nessas voltas, viu que o mundo dá suas voltas. Quem sorria ou enforça, pra tá bem na foto. E viu que o amor não dá em copo. Dá em copo não, viu? E agora eu tô bebendo é porque a minha boca quer e não porque meu olho chora. A saudade que eu tinha da gente já bateu as botas e tá na sua cola. Você ainda vai piorar. Vai ter outros pós, amores em off. Te desejo sorte, cê vai se precisar. E agora eu tô bebendo é porque a minha boca tem e não porque meu olho. A saudade que eu tinha da gente já bateu as portas e tá na sua cola. Rodolfo, Hugo e Guilherme. Você vai precisar, viu? Vanguarda Hits, o sucesso do jeito que você gosta. Pra dizer mesmo a verdade,

not a bad move. I know you could walk away, but you never do. I've met a lot of cold hearts. I've learned to smile and deceive. I know I'm hard to be around, but you never leave. I'm not easy to understand, but you hold out your hand. Futebol com mais emoção é na Vanguarda, a rádio do Vale do Aço. Vanguarda, 8:16. Quando o assunto é promoção, o Coelho Diniz está sempre na frente. Promoção Baixa Estoque Coelho Diniz. Aqui é preço baixo o ano todo. A gente baixa o estoque e o preço também. Tudo em 5 vezes sem juros. Super ofertas de quarta a sábado. Vem, aqui é sem comparação. É pra baixar o estoque. É pra baixar o preço de toda a região. Aguarde. O tempo todo, a toda hora, em todo lugar, ao seu lado. Vanguarda, a rádio do Vale do Aço. hoje eu saí pra parar de chorar e deixar outra boca me usar. Eu já entendi, não adianta esperar. Nesse quarto escuro, é claro que ninguém vai me achar. Por mais que no começo é desconfortável, forçar o esquecimento nunca foi saudável, mas é necessário. Botar na boca, boca, fuma, sai alto, cair em qualquer corpo que cai no meu prato. Tô pelejando pra te esquecer esse ano. Saudade pinga, são dois frentes só suando. Enquanto isso eu vou tentando e tentando, e se for preciso eu vou suar. Esquecimento nunca foi saudável, mas é necessário. Botar a boca, boca, fuma, sai alto, cair em qualquer corpo que cai no meu prato. Tô pelejando pra te esquecer esse ano. Saudade pinga, são dois trem e sai suando. Enquanto isso eu vou tentando e tentando, e se for preciso eu vou suar um oceano. E nem que eu desidrate, mas não vai sobrar saudade desse ser humano. Pelejando pra te esquecer esse ano. Saudade pinga, são dois tregues, sai suando. Enquanto isso eu vou sentando e tentando, e se for preciso eu vou suar um oceano. E nem que eu desidrate, mas não vai sobrar saudade desse ser humano. Tô pelejando pra te esquecer esse ano. Saudade pinga, são dois tregues, sai suando. Enquanto isso eu vou tentando e tentando, e se for preciso eu vou suar. Sobra a saudade desse ser humano. De jeito nenhum. Que é isso? Obrigado, gerador. Felipe Rodrigues, obrigado. Qualidade indiscutível. Obrigado. Incomparável. Vanguarda Hits. Se acabar, te amo, te quero, mesmo sabendo que você não é mais tudo que um dia eu quis e

esquecer, eu e você já fomos nós. Não desligue o rádio, escute esta canção. É a única maneira que achei para chegar até seu coração. Voz que sai do coração, dizer que a sua ausência aumenta e alimenta o meu sofrer. E só agora nesta melodia encontrei uma maneira de dizer que em todos os meus dias perdi muito de mim sem ter você. Minha voz, eu amo tão sozinho e não consigo esquecer que eu e você já fomos nós. Não desligue o rádio, escute esta canção. É a única maneira que achei para chegar até seu coração. Quatro para as nove. Fazer diferente.

esqueça tudo. Quem gostou faz barulho, Brasília. Faz barulho, Brasília. Fala na praia. Obrigado, Brasília. Um salve de palmas. O embaixador. O sucesso de ontem, hoje e sempre. Vanguarda Hits. Tô me arrumando e nem sei pra quem. Passando perfume pra ninguém cheirar meu pescoço. Eu olho pra cama e penso, é, pelo jeito você vai dormir arrumada de novo. O Guilherme! Tô achando meu sofá muito melhor do que qualquer balada. Mesmo assim eu tô saindo, mas beijar que é bom, nada. Tô um solteiro que ainda ama. É difícil virar vagabundo em uma semana. Esses quartos de espelho no teto, boca vindo pro meu rumo e eu passando reto. Nem pra ser solteiro eu presto, nem pra ser solteiro eu presto. Oh, oh, oh. Tem gente me chamando pra esses quartos de espelho no teto, boca vindo pro meu rumo e eu passando reto. Nem pra ser solteiro eu presto, nem pra ser solteiro eu presto. Noite vai, noite vem, não te esqueço, nem pego ninguém. Thiago Carvalho. Que honra, Hugo e Guilherme. Honra é nossa, irmão. Alô, coisa linda. Tá com você agora, viu? Assim, ó. Tô achando meu sofá muito melhor do que qualquer balada. Mesmo assim eu tô saindo, mas veja que é bom, nada. Tô um solteiro que ainda ama. É difícil virar vagabundo em uma semana. Tem gente me chamando nesses quartos de espelho no teto, boca vindo pro meu rumo e eu passando reto. Nem pra ser solteiro eu presto, nem pra ser solteiro eu presto. Oh, oh, oh. Tem gente me chamando nesses quartos. Noite vai, noite vem, não te esqueço, nem pego ninguém. Oh, oh, oh, oh. Nem pra ser solteiro eu presto, nem pra ser solteiro eu presto. Noite vai, noite vem, não te esqueço, nem pego ninguém. Thiago Carvalho. Que honra, meninos! O sucesso toca aqui! Vanguarda Hits.

O rádio é flexível e dinâmico. Com uma boa propaganda, você consegue mais do que vender. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também na Vanguarda. O investimento é acessível e seguro. O seu produto e serviço é ouvido em diversas plataformas. Nós garantimos. O rádio lidera o ranking de veículos de comunicação mais confiável pela população e chega em qualquer lugar. Em casa, no trabalho, no carro, no comércio, onde você estiver. O resultado de um comercial feito no rádio é rápido e pode oferecer retorno imediato. O cliente ouve, se interessa e já consome. Anuncie na Vanguarda, garantia de alcance e resultados. Fale no nosso departamento de vendas, 3801-4300 e WhatsApp 319-8647-2910. Vanguarda, a rádio do Vale do Aço, está também na internet. Acesse vanguardam.com.br. Curta nossa fanpage, facebook.com/vanguardaipatinga. Siga-nos no Twitter, @vanguardarádio. E envie sua mensagem para os nossos comunicadores pelo WhatsApp. 3822-1270. Vanguarda, a rádio do Vale do Aço. O tempo todo, a toda hora, em todo lugar. Ao seu lado, Vanguarda, a rádio do Vale do Aço. Imagina a gente milionar! Faz uma barrigudinha gelada aí pra mim, uma porção no jeito com aquele limãozinho. Não importa o preço, eu só sei que eu mereço. Sou feliz assim. Vai, Salvadão! E primeiro eu, depois a dívida, no fim do mês a gente se vira. Não é luxo, é qualidade de vida. Se diz um nós bebe, já faz um estrago, vem. Imagina a gente milionário. Se duro nós fecha e dá muito trabalho. Imagina a gente milionário. Se nós já calou, com 50 no bolso, o quê? Imagina a gente milionário. Imagina a gente milionário. É a dança do milionário. Traz uma barrigudinha gelada aí pra mim, uma porção no jeito com aquele limãozinho. Não importa o preço, eu só sei que eu mereço. Sou feliz assim. Primeiro eu, depois a vida. No fim do mês a gente se vira. Não é luxo, é qualidade de vida. Se liso, mas bebe, já faz um estrago. Imagina a gente milionário. Se duro, nós peixe, dá muito trabalho. Imagina a gente milionário. Se nós já encalou, com 50 no bolso. Imagina a gente milionário. Se liso, nós bebe, já faz. Vocês. Nós pede, dá muito trabalho. Imagina a gente milionário. Se nós já fica louco, com 50 no bolso, 50 no bolso. Imagina a gente milionário. Se nós já fica louco, com 50 no bolso. Imagina a gente milionário. Guilherme Minuto e Safadão. É safadão, Guilherme Minuto, daquele jeito. Barulho! Vanguarda Hits. Pouco papo, só sucesso. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores. Junto a Deus Pai. Como estiver, abençoai nossas casas, as águas, as matas, o pão nosso.

que eu já me conheço e é melhor não arriscar. Esse ambiente de bar não vai fazer bem pra mim. Depois que ela me deixou, mudou tudo aqui. Eu não sei beber só uma, eu não sei beber de boa. Eu passo vergonha, eu viro outro eu. Eu choro lembrando de quem me esqueceu. E aí, eu não sei beber, eu não sei beber. Eu me sinto mal porque me sinto seu. Coisa linda! Eu me sinto. Esse ambiente de bar não vai fazer bem pra mim. Depois que ela me deixou, mudou tudo aqui. Eu não sei beber só uma, eu não sei beber de boa. Eu passo vergonha, eu viro outro eu. Eu choro lembrando de quem fez. E aí, vai, vai. Eu não sei beber. Eu não sei beber, eu não sei beber. Eu passo vergonha, eu viro outro eu. Eu choro lembrando de quem me esqueceu. Me sinto mal porque me sinto seu. Me sinto mal porque me sinto seu. Vanguarda Hits. Pouco papo, só sucesso. Shadows of a thousand faces keep on turning in your mind. Unforgotten names and places never really left behind. Is it your imagination seeking shelter from the rain? Or a long soft conversation once again? Surrendered what you didn't understand. Conquests of a night that's ended, holding you with trembling hands. In a book of four-leaf clover marks the day you said hello. Till she found that it was over long ago. Yeah.

4 para as 11. Yeah. casa, no carro, no trabalho, em qualquer lugar. A Vanguarda é sucesso no ar. ZYL 327. Rádio Vanguarda AM. 1170 kHz. Ipatinga. Vanguarda. A rádio do Vale do Aço. Vanguarda Hits. O sucesso do jeito que você gosta. Vanguarda Hits. O sucesso de ontem, hoje e sempre. Vanguarda Hits. Vanguarda 11-1. Parou, ouviu, gostou. Vanguarda. Vanguarda Hits. O sucesso do jeito que você gosta. O sucesso de ontem, hoje e sempre. Vanguarda Hits. Palma da mão, vem, vem, vem, vem. E numa dessas aventuras saí por aí. Meu coração não quer mais voltar. Esqueceu o caminho de casa. Pode ser que eu me arrependo hoje ou amanhã, mas eu prefiro arriscar.